Ficheiro 60. O sol estava a pôr-se. Os últimos raios de luz brilhavam através da jarra de vidro azul sobre a mesa, lançando listas de um azul cintilante na parede. Senti-me tão frágil e tão brilhante como o vidro, como se fosse estilhaçar-me com um leve toque e cair em fragmentos reluzentes pelo chão. Se eu pretendia poupar os sentimentos de Jamie e os meus próprios, parecia que já era tarde demais. Não conseguia falar, mas estendi a mão direita para ele, os dedos trêmulos. O anel deslizou frio e brilhante pelo nó do meu dedo e ajustou-se comodamente na base, um ajuste perfeito. Jamie segurou-me a mão por um instante, olhando-a. Depois, repentinamente, pressionou os meus dedos contra os lábios. Levantou a cabeça e viu o seu rosto por um instante, forte e ansioso, antes de puxar-me bruscamente para o seu colo. Abraçou-me com força, sem falar, e pude sentir os batimentos do coração na sua garganta martelando como o meu. As suas mãos deslizaram para os meus ombros nus e afastaram-me um pouco, de modo que eu erguesse os olhos para o seu rosto. As suas mãos eram grandes e quentes, e senti-me ligeiramente tonta. Quero-te, Claire, disse com a voz embargada. Parou por um instante como se não soubesse o que dizer em seguida. Quero-te tanto que mal consigo respirar. Tu, engoliu em seco, depois limpou a garganta. Tu aceitas-me? Consegui finalmente encontrar a voz. Estava rouca, mas funcionou. Sim, respondi, aceito-te. Acho, começou e parou. Soltou a fivela do quilt, mas logo ergueu os olhos para mim, prendendo as mãos nos lados do corpo. Falou com dificuldade, controlando algo tão poderoso que as suas mãos tremiam com esforço. Eu não vou, não posso, Claire, não vou conseguir ser delicado agora. Só tive tempo para anuir uma vez, compreendendo ou permitindo, antes de puxar-me para si e de o seu peso me prender na cama. Ele não parou para se despir. Pude sentir o cheiro da poeira na camisa e o gosto do sol e do suor da viagem na sua pele. Segurou-me, os braços estendidos, os pulsos presos. A minha mão roçou a parede e senti o leve ruído de uma aliança a repicar contra a pedra. Uma aliança em cada mão, uma de ouro, outra de prata. E o metal fino, repentinamente pesado, como os laços do matrimónio, como se as alianças fossem minúsculas algemas, prendendo-me de braços abertos, para sempre estendida entre dois postes, mantida em correntes, como prometeu na sua rocha solitária, o amor dividido, o abutre que me dilacerara o coração. Abriu-me as pernas com o joelho e penetrou-me com uma única estocada que me fez arquejar. Emitiu um som que era quase um gemido e agarrou-me com mais força ainda. És minha, Modwin, sussurrou docemente, pressionando-se nas minhas entranhas. Só minha, agora e para sempre. Minha, quer queiras ou não. Arqueei o meu corpo para ele e inspirei fundo com um débil ah, quando ele pressionou ainda mais fundo. Sim, quero usar-te, minha Sassenach, murmurou. Quero ter-te, possuir-te, corpo e alma. Debati-me ligeiramente e ele pressionou o meu corpo para baixo, golpeando-me em pancadas inexoráveis, firmes, que me atingiam o útero a cada ataque. Pretendo fazer que me chames senhor, Sassenach. A sua voz suave era uma ameaça de vingança pelas agonias dos últimos minutos. Pretendo tornar-te minha. Tremi e gemi. A minha carne a contrair sem espasmos diante da presença invasora, demolidora. O movimento continuou, indiferente a tudo, por vários minutos, golpeando-me repetidamente com um impacto entre prazer e dor. Senti-me dissolver, como se eu existisse apenas à beira do ataque, sendo forçada ao limite de uma rendição total. Não, exclamei arquejante, para, por favor, estás a magoar-me. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto e pingavam na almofada e nos meus seios. A nossa carne colidia agora com o estalo de um golpe que rapidamente atravessava os limites da dor. As minhas coxas doíam com a repetição do impacto e os meus pulsos pareciam estar prestes a partir-se. Mas ele manteve-se, inexorável. Sim, pede clemência, Sassenach, mas não vais tê-la, ainda não. A sua respiração era rápida e quente, mas não mostrava nenhum sinal de cansaço. O meu corpo inteiro sacudia-se em espasmos, as pernas erguendo-se para envolvê-lo, tentando conter a sensação. Senti o ímpeto de cada estocada no fundo da minha barriga e encolhia-me, mesmo quando as minhas ancas se erguiam traiçoeiramente para recebê-lo com prazer. Ele sentiu a minha reação e redobrou o ataque, pressionando os meus ombros para me imobilizar sob o seu corpo. Não havia começo nem fim na minha reação, apenas um tremor convulsivo e contínuo que se elevava ao auge a cada golpe. A persistência dos golpes era uma pergunta, repetida inúmeras vezes na minha carne, exigindo a minha resposta. Empurrou-me as pernas para baixo outra vez e levou-me além da dor, para a sensação pura, além dos limites da rendição. Sim, gritei. Ah, meu Deus, Jamie, sim. Agarrou os meus cabelos e forçou a minha cabeça para trás, para olhá-lo nos olhos, vibrando com um furioso triunfo. Sim, Sassenach, murmurou, respondendo aos meus movimentos e não às minhas palavras. Vou cavalgar-te. As suas mãos desceram para os meus seios, apertando-os e acariciando-os. Depois deslizaram para os meus quadris. Todo o seu peso descansava sobre mim, agora, quando me agarrou e me levantou para maior penetração. Gritei e ele tapou-me a boca com a sua. Não um beijo, mas outro ataque, forçando a minha boca a abrir-se, magoando os meus lábios e arranhando o meu rosto com a barba espetada. Arremessou-se com mais força e mais depressa, como se quisesse forçar-me, como forçava o meu corpo. No corpo ou na alma, algures, ele acendeu uma centelha e uma fúria de paixão e necessidade surgiu, em resposta das cinzas da rendição. Comecei a arquear o corpo a cada golpe ao encontro do dele. Mordi-lhe o lábio e senti o gosto do sangue. Senti os seus dentes no meu pescoço e enfiei as unhas nas suas costas. Arranhei-o da nuca às nádegas, fazendo-o erguer-se e gritar por sua vez. Atacámo-nos ferozmente numa ânsia desesperada, mordendo e arranhando, tentando arrancar sangue, um tentando puxar o outro para dentro de si, dilacerando a carne um do outro, no desejo calcinante de sermos um só. O meu grito misturou-se ao dele. E perdemos-nos finalmente um no outro, naquele último instante de dissolução e conclusão. Só voltei a mim, muito devagar, parcialmente deitada no peito de Jamie, os corpos suados, ainda unidos coxa com coxa. Ele respirava pesadamente, os olhos fechados. Podia ouvir o seu coração sob o meu ouvido, batendo com a lentidão sobrenatural e o ritmo vigoroso que se seguem ao clímax. Sentiu que eu despertava e puxou-me para mais perto, como se quisesse preservar por mais um instante a união que havíamos alcançado naqueles últimos segundos da nossa perigosa junção. Enrosquei-me junto a ele, passando os braços à sua volta. Abriu os olhos e suspirou, a boca curvando-se num ligeiro sorriso, quando o seu olhar se encontrou com o meu. Ergui as sobrancelhas numa pergunta silenciosa. Ah, sim, Sassenach, respondeu um pouco melancolicamente. Eu sou o teu senhor e tu és a minha senhora. Parece que não posso possuir a tua alma sem perder a minha. Virou-me de lado e curvou o corpo em torno do meu. O quarto arrefecia com a brisa da tarde que entrava pela janela. E ele puxou a colcha sobre nós. És muito esperto, rapaz, pensei, ensonada. O Frank nunca descobriu isso. Adormeci com os seus braços à minha volta e a sua respiração quente na orelha. Estava coxa e dorida em todos os músculos quando acordei na manhã seguinte. Arrastei os pés até ao bacio, depois até ao lavatório. As minhas vísceras pareciam manteiga batida. Sentia como se tivesse sido espancada com um objeto rombo, refleti. Depois pensei que isso estava bem perto da verdade. O objeto rombo em questão estava visível quando voltei para a cama, agora parecendo relativamente inofensivo. O seu proprietário acordou quando me sentei ao seu lado e examinou-me com algo muito parecido ao orgulho masculino. Parece que foi uma cavalgada e tanto, Sassenach, disse tocando ao de leve numa nódoa negra na parte interna da minha coxa. Um pouco dorida da sela, hein? Semicerrei os olhos e passei o dedo por uma profunda marca de dentes no seu ombro. Também pareces um pouco esfarrapado, meu caro. Bem, disse ele no pesado sotaque escocês, se te deitas com uma víbora, espera ser mordido. Estendeu a mão e agarrou-me pela nuca, puxando-me para ele. Anda cá, víbora, morde-me mais. Ah, não, nem penses, disse eu recuando. Não posso, estou muito dorida. James Fraser não era o homem a aceitar um não como resposta. Serei muito delicado, disse, tentando persuadir-me e arrastando-me inexoravelmente para debaixo das mantas. E foi meigo, como só os homens grandes sabem ser, embalando-me como um ovo de codorniz, cortejando-me com uma paciência humilde que reconheci como reparação e uma delicada insistência que eu sabia ser uma continuação da lição tão brutalmente iniciada na noite anterior. Meigo ele seria, repelido não. Estremeceu nos meus braços quando terminou, tremendo com esforço para não se mover, para não me magoar com os seus movimentos, deixando que o momento dilacerasse. Depois, ainda unidos, percorreu as marcas esmaecidas que os seus dedos haviam deixado nos meus ombros junto à estrada, há 2 dias. Desculpa-me por isto, Modwin, disse, beijando delicadamente cada uma delas. Estava num raro momento de raiva quando fiz estas marcas. Mas isso não é desculpa. É uma vergonha magoar uma mulher, furioso ou não. Não acontecerá de novo. Ri um pouco ironicamente. Estás a pedir desculpas por essas e quanto ao resto? Sou uma massa de nódoas negras da cabeça aos pés. O quê? Afastou-se para me olhar judiciosamente. Bem, por essas, desculpem-me, disse tocando nos meus ombros. Essas, dando uma palmadinha no meu traseiro, mereceste. E não vou dizer que sinto muito por elas, porque não sinto. E quanto a estas, disse tocando nas minhas coxas, tampouco vou pedir desculpas por elas. Já retribuíste bastante. Esfregou o ombro com uma careta. Fizeste-me sangrar em pelo menos 2 sítios, Sassenach, e as minhas costas ardem como um inferno. Bem, deita-te com uma víbora, comentei rindo. Não vais receber um pedido de desculpas por isso. Ele riu-se e puxou-me para cima dele. Eu não disse que queria um pedido de desculpas, pois não? Se bem me lembro, o que eu disse foi, morde-me mais.